importa o que eu tô fazendo. Vai ter sempre alguém falando. Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me ignorando. Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando. Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô passando. Os bico tão se perguntando. De poder, cê quer me ter, só quer meter. Trouxe amiguinha na vé, 12 horas de prazer. Aqui tem pra você escolher. As baia de RJ até os maluca de SP. E sempre tique como deve ser. Por isso que algumas putas nós te ensinam a viver. Aqui é o DJ Alexander, é responsa. Os bico tão se perguntando. Quem é esse favelado na Porsche no ano? Que sempre passa aqui roubando. É cinco. Já sabe bem qual é o plano. Conforme nós gasta, só vê mais dinheiro entrando. Ela se amarra no malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando. Quer doce, pede MD. Indecisa, sei que quer sensação de poder. Cê quer me ter, só quer meter. Trouxe amiguinha na vé, 12 horas de prazer. Aqui